Yeah. Yo. Me deixe em paz, esse é o momento da minha meditação. A hora em que ajoelho inutilmente, eu peço perdão. Mesmo sabendo que amanhã, provavelmente, eu vou matar. Mas o dia de hoje eu passo a régua, eu preciso me confessar. Não tenho culpa, seus inimigos aparecem no meu caminho. Não tenho culpa de ser o melhor e ter a fama junto comigo. Parece que não, mas tem um lado espiritual bem trabalhado. Nunca matei nenhum inocente, isso tá muito bem explicado. As mulheres e as crianças são colocadas em um lugar seguro. Tudo lá fora, o sangue jorra e alguém ficou viúvo. Sentimentos deixados de lado quando se segue a ordem de alguém. Malditos atrás de recompensa, agora viajam pro além. Infelizes não tenham pena, porque se eu vacilar eu vou pro saco. Aqui a luta não é somente pela honra, tem um pescoço a ser zelado. Por isso diariamente eu aprimoro as minhas técnicas, pra que não seja o próximo finado a ser depositado nessas terras. Será que um dia vai acabar e eu poderei descansar? Eu sempre faço essa pergunta, mas a resposta não vai me agradar. Alguém aqui do meu lado diz pra mim porque eu precisei agir assim. Me reservo no velho direito do silêncio, é melhor pra mim. Não me peço que me acompanhe desde que permaneça calado. Não faça perguntas idiotas, porque senão eu te mando pro outro lado. Como os outros que eu já mandei, você vai ter companhia. Então observe enquanto faço domínio desde que perdi minha família. A pele negra como a noite causa intriga entre esses malditos que acham que só alguém oriental pode aprender ou desconhecido. A velha arte da espada que tem como objetivo derramar sangue. Possibilita a vingança do homem que por trás de um rosto não se esconde. Cada vez aparece mais, eles parecem que brotam no chão. A cada leva de alma que mata aumenta o preço da congratulação. Esse é o preço que eu pago pela vingança que eu carrego. Fardo pesado nas minhas costas, eu aceito, eu não nego.